Eu acho que sem dúvida Arganil e Oliveira do Hospital fazia muita falta. Acho que é aquilo que neste momento para mim faz falta no Rally Portugal, é ser o Rally ser um bocadinho mais extenso. Penso que neste momento com as regras da FIA é muito difícil no imediato voltar, mas quem sabe 2-3 anos que isso não será possível, porque acho que também o próprio percurso de vez em quando tem que ser mudado. Eu acho que é uma opção minha, mas acho que o que vai estar a acontecer em muitos rallies do Campeonato do Mundo está a haver uma saturação das mesmas classificativas, por vezes é preciso alternar e ir para outros sítios, e porque não, há uma grande vontade de Arganil, Oliveira do Hospital, de ter aqui duas classificativas, porque não daqui a 2-3 anos o rally vir cá.